No coração amor é a emoção, ela sorria. No mundo suas crias iam sofrer de tudo. Além do preconceito, resumi a dor no peito. Sorriso no morro é puro ouro. Sinto a favela viva enquanto crio meus versos. A fé é igual a vovozinha abençoando nós no beco. Não acaba, vamos rompendo. Fim de semana, eu sou boca nas pinas. As mina rebola raba, outras faz marquinha. A criançada solta pipa, olha lá em cima. Só alegria, é a lajinha. Vem, vem, vem pra cá. Aqui o som é nós, pode se jogar. A cerveja tá geladinha, a mina se anima. Sem se preocupar, deixa o dia rolar. Vem, vem, vem pra cá. Aqui o som é nós, pode se jogar. A cerveja tá geladinha, a mina se anima. Sem se preocupar, deixa o dia rolar. Os meus peço proteção e sabedoria. O crime te dá poder e várias mulheres te cobram na cadeia, na cadeira, pensando na morte. Então rasta a placa na favela, joga os burros no ar. O vacilo tá igual, o progresso se liga. Você cheirar seu pó e jogar raba no baile, via. Tem que existir uma atividade, se liga na lajinha. Não se acostume porque nem sempre foi assim. A fome não é básica, é agressiva aqui. O exemplo da casa morreu nesses momentos. Quem faz algo, eu ou Deus? Não precisa ninguém. Mina se anima sem se preocupar.